Oh, minha terra adorada, só a ti eu amo e sei amar. Terra sem par, bem amada, Goiás de lindo luar. Tuas noites luminosas, cheias de amores, tuas tardes primorosas têm o perfume das flores e toda a harmonia das cores. De diamantes no mundo não tem igual. São como o sol tão distante de nosso sonho ideal. Quanta poesia em teus campos, quantas flores, quanta luz de pirilampos nestas noites de fulgores. Tu és auroras de diamantes no mundo não tem igual. Teus campos, em teus jardins, quantas flores.